Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje, a título excepcional, às 20 horas e 30 minutos. Ora bem, nós hoje estamos aqui de volta para trazermos uma sequência de programas. Vamos trazer, se possível, 5 programas, mas se não for possível, teremos 4 apenas. De todas formas, previsivelmente serão mesmo 5 os programas que iremos trazer aqui no nosso Anos 60, dedicados à música que se ouvia no Reino Unido entre 1963 e 1968. Não vamos seguir uma linha, ou seja, não vamos começar em 63 e acabar em 68, não. Vamos, por exemplo, começar por 65. Hoje estávamos a ouvir músicas de 1965 ou que, em 1965, fizeram sucesso no Reino Unido. Desde já, começamos com a música Tears, de Ken Dodd. E depois ficamos com I Got You Baby, música de Sonny and Cher. Ficamos para fechar esta primeira sequência com o tema de Little Anthony e os Imperials, o tema Going Out of My Head. É como se chama então a terceira música deste nosso anos 60 e que assim vai fechar a primeira sequência musical de 6 que hoje temos para os estimados ouvintes. Recordo também, ou vale a pena informar, que alguns dos intérpretes não são do Reino Unido, mas fizeram sucesso neste país. Portanto, o que interessa aqui é que tenham feito sucesso. Não importa se foram lançadas ou não em 65 ou até antes, às vezes pode acontecer, mas importa sim que tenham feito sucesso no Reino Unido. Vamos conhecer um bocadinho aquilo que se ouvia naquele país há 47 anos atrás. Tears for souvenirs are all you left me. Memories of a love you never met. I just can't believe you could forget. Tears can't mend a broken heart, I must confess. Let's forgive and forget, turn our tears of regret once more. Tears can't mend a broken heart, I must confess. Let's forgive and forget, turn our tears of regret once more. Forgive and forget, turn our tears of regret once more to tears of happiness.

Going Out of My Head, é como se chama a música que acabamos então de ouvir, The Little Anthony and the Imperials. Agora vamos ficar com mais três na segunda sequência. Vamos ficar com Crying in the Chapel, a música de Elvis Presley, daí há pouco também ter feito referência ao facto de nem todos serem britânicos. Vamos depois ficar com os Beatles, Ticket to Ride, é como se chama a segunda música desta segunda sequência. Já a terceira chama-se Wonderful World. Faz muito lembrar uma música de alguém que agora não me recordo, mas eu tenho... Eu estava aqui a ver se consigo lembrar-me do nome, mas de facto não me recordo. Mas a música é muito conhecida, não na versão de Herman Hermits, mas sim na versão, aliás, numa outra versão, de não é de Sam Cooke, não, mas enfim, talvez seja mesmo de Sam Cooke. Todas as vezes vamos aqui ouvir a versão de Herman Hermits, a música então Wonderful World, é a terceira música. A segunda é dos Beatles, Ticket to Ride, e a primeira, aquela que vamos ouvir já de seguida, dá pelo nome então de Crying in the Chapel, de Elvis Presley. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. I think I'm gonna be sad. Canal 2. Depois de ouvirmos Herman Hermits com este seu fantástico tema, agora vamos para um breve intervalo, mas antes tenho para vocês mais três temas. O primeiro é um dos Beatles que já ouvimos aqui hoje, os Beatles, vamos agora ouvir Matt Munro, Yesterday. Em segundo, a música Terabyte for Fortune, de Joan Baez. E por fim, a música The Special Years, de Val Dunican. São os próximos três temas que vamos ouvir. E é então com eles que me despeço por agora. Vamos depois para um breve intervalo e regressarei depois para a segunda parte do nosso Anos 60. Desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima tarde, ou noite, neste caso, na companhia do Canal 2 da Rádio de Noé. Eu volto já. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yes, I believe in yesterday. Super music. Tales to wedding veils, from pinafores to lace, and in between are the special years time never can erase, from play toys college boys, from little girl to wife, and in between are the special years you remember all of your life. the special years are filled with sweet promises and pain. But love will never taste quite so wonderful again. So slow up, don't rush to grow up. You'll be a woman before long. So stay a while in the special years. Their magic will soon be gone. Just stay a while in the special years. Their magic will soon be gone. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil. De segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. De volta, bem-vindos ouvintes à segunda parte do nosso Anos 60. Estamos de volta depois de ouvirmos Val Dunican com The Special Years e de ter dito boa tarde. É o hábito das 6 da tarde no Anos 60. Bom, vamos agora ficar com mais 3 temas para abrir a segunda parte. Desde logo uma grande música, eu acho, interessantíssima, de Billy Furry. A música chama-se Ain't House of You. Esta música, ou é esta música, seguem-se outras duas. Primeiro, neste caso em segundo, dos Rolling Stones, We Want the Stones, e em terceiro, Message Understood, a música de Sandy Shaw. São então os três temas que vamos ouvir. Recordo que estamos a escutar músicas que fizeram sucesso no Reino Unido no ano de 1965, embora nem todos os intérpretes sejam britânicos e nem todas as músicas possam ter sido lançadas, aliás, no ano de 65. Às vezes acontece que um tema de um ano ou dois anos faça sucesso dali um ou dois anos depois. Vamos à música então. Ficamos com estes três temas para abrir a primeira parte, aliás, para abrir a segunda parte, peço desculpa, a música In Doubt of You, de Billy Furry. Of you, I'll spend my days. In thoughts of you, now and always. It seems I had no choice. I hear your voice wherever I may be. And in every place I see your face, it haunts my memory. In thoughts of you, that's how I stay. Even if I dream my life away, so often I surrender to the pleasures of sweet thoughts of you. For since you said goodbye, that's all that I can do with my time. I still want you so, even though you're no longer mine. I know I've spent my whole life through just living in my thoughts of you. Said goodbye, that's all that I can do with my time. I still want you so, even though you're no longer mine. I know I've spent my whole life through just living in my thoughts of you. Canal 2. Thank you.